Pasta 22. Faixa 1. Encontro 20. Peixes de nadadeiras raiadas. O encontro 20 é grandioso e ocorre há 440 milhões de anos, no começo do Siluriano, quando ainda restava no sul uma calota de gelo do frio ordoviciano. O Concestral 20, que calculo ter sido nosso 195-milionésimo avô, é quem nos une aos acteronopterígios, ou peixes de nadadeiras raiadas, dos quais a maioria pertence ao numeroso e bem-sucedido grupo conhecido como teleósteos. Os peixes teleósteos são a grande maioria de sucesso entre os vertebrados modernos, compõem cerca de 23.500 espécies. Eles se destacam em muitos níveis das cadeias alimentares de água doce e salgada. Conseguiram invadir fontes de águas termais em um extremo e gere das águas dos mares árticos e lagos de alta montanha em outro. Prosperam em águas ácidas, em pântanos fétidos e em lagos salinos. Chamamos suas nadadeiras de raiadas porque elas têm um esqueleto que lembra o leque das damas vitorianas. Os peixes de nadadeiras raiadas não possuem o lobo carnudo na base de cada nadadeira, que é o epônimo dos peixes de nadadeiras lobadas, como o selecanto e o concestral 18. Em contraste com nossos braços e pernas, que comparativamente têm poucos ossos, e com os músculos que podem movê-los em relação um aos outros dentro dos membros, as nadadeiras dos actinopterígios são movidas por músculos situados na parede principal do corpo. Nesse aspecto, nós somos mais parecidos com os peixes de nadadeiras lobadas, como se poderia esperar, já que somos peixes de nadadeiras lobadas adaptados para a vida em terra firme. Os peixes de nadadeiras lobadas têm músculos nas próprias nadadeiras carnudas, assim como nós temos bíceps e tríceps nos braços e músculos de Popeye nos antebraços. Os peixes de nadadeiras raiadas são principalmente teleósteos, com algumas exceções variadas, como os esturjões e os espátulas, que mencionamos em O Conto do Ornitorrinco. É justo que um grupo tão bem-sucedido contribua com vários contos, por isso é para eles que deixo boa parte do que tenho a dizer neste capítulo. Os peregrinos teleósteos chegam numa fervilhante multidão, brilhantes em sua diversidade. A magnitude dessa diversidade é a inspiração para o conto do dragão marinho.